distribuição Fox Film do Brasil. Edward, Mãos de Tesoura. Versão brasileira, SC São Paulo. Puxa o cobertor, meu amor. Está fazendo muito frio. Por que está nevando, vovó? De onde vem a neve? Ah, é uma longa história, meu amor. Eu quero ouvir. Ah, mas hoje não. Você vai a dormir. Eu não estou com sono. Conte, por favor. Então, está bem. Deixe-me lembrar. Eu acho que tudo começou por causa das tesouras. Tesouras? Bem, existem vários tipos de tesouras. E uma vez existia um homem que tinha mãos de tesoura. Um homem? É. Mãos de tesoura? Sim, mãos de tesoura. Você sabe aquela mansão lá no alto da montanha? É assombrada. É bem, muito tempo atrás, viveu um inventor lá naquela mansão. E eu acho que ele inventou muitas coisas. E também criou um homem. Deu-lhe órgãos, coração, cérebro, tudo. Bem, quase tudo. Sabe, o inventor era muito velho e morreu antes de terminar o homem que criou. E o homem ficou sozinho, incompleto e solitário. Ele não tinha nome? É claro que tinha nome. Ele se chamava Edward. não veio ontem? Não, estive aqui na campanha passada. Hoje estou aqui para lhe mostrar a nossa nova linha de cores suaves em sombras, blushes e batons. Tudo o que você precisa para realçar e destacar seu visual diferente. Visual diferente, essa é boa. E ainda não mencionei que também trouxe a linha completa dos seus produtos favoritos. Aqueles produtos que você já experimentou e nos quais confia, entra ano e sai ano. Qual é, Peg? Eu nunca comprei nada de você, sabe muito bem. Eu sei. Tchau. Tchau, Ellen. Encanador. Não precisava ter me chamado, a senhora podia ter cuidado disso sozinha. É mesmo? Eu acho que não. É, olha só como é fácil. O sifão tá entupido. Oh. Nada mais. É só puxar essa pecinha assim. Prontinho? Tá vendo como é fácil? Na televisão dizem que os encanadores são pessoas muito solitárias. As donas de casa também são. Talvez vocês não saibam, pois não fazem comerciais sobre isso. E é só retirar isso e colocar de volta no lugar com cuidado. Uhum. Mas cuidado para não forçar muito, porque ela se encaixa aqui sozinha. E depois é só atarrachar aqui. Oh, não. Quem pode ser? Você me dá licença só um minutinho? Mas não vá embora. Eu não vou demorar. Isso é fascinante. Não quero perder nenhum detalhe. Bom dia, Joyce. Cosméticos? Ora, Peg. Você ficou cega? Não está vendo que tem um veículo na minha calçada? Ah, sim. Não sei por que você não deduziu que eu estou ocupada. Então agora temos que escolher as cores dos batons. Muito bem, querida. De qual você gostou mais? Nós temos o Insu Mi Warrene, que ficou muito bonito em você, ou o Bahimini Bless. Eu gosto dos dois. Que ótimo. Você não está acreditando que eu tenho dinheiro, não é? Hoje não é meu dia. Meu Deus! Ah, olá, eu... Olá! Eu sou Peggy Fogg, sou vendedora de cosméticos. Olá! Desculpe-me a intromissão, mas você não tem motivo para ficar com medo. Ah, sua casa é enorme, não é mesmo? Ainda bem que faço ginástica aeróbica. Menino que nasceu sem olhos, lê com as mãos. Olá. Olá. Por que está escondido aí atrás? Não precisa se esconder de mim. Eu sou Peggy Boggs. Eu vendo cosméticos aqui no bairro e sou tão inofensiva quanto um pedaço de pó. Oh, meu Deus. Eu estou vendo que incomodei você. Que estupidez a minha. Eu já vou embora. Não vá. Meu Deus. O que houve com você? Eu não estou pronto. Ah, abaixe isso. Não se aproxime, por favor. Suas mãos? São suas mãos. O que houve com você? Onde estão os seus pais? A sua mãe? E o seu pai? Ele não acordou? Você está sozinho? Você vive aqui em cima sozinho? E o que houve com o seu rosto? Não, eu não vou te machucar. Então, acho que, pelo menos, eu vou te dar um bom adstringente que vai ajudar a evitar infecção. Qual é seu nome? Edward. Edward. Acho que devo levar você para minha casa. Ah, me desculpe. Não. Não é nada. Pode continuar olhando. Você tem muitos motivos para estar empolgado. Ah, oh! Você está bem? Tudo bem? Oi, sou eu. Escuta, eu estava lá fora conversando com a Carol quando a Peggy passou. Ela estava com um cara dentro do carro. E você olhou bem para ele? Não, não deu para olhar direito. Ela disse alguma coisa a você sobre alguma visita? Ela não me disse nada, não. Tocou a minha campainha hoje de manhã bem cedinho. Não? Tá bem, te encontro na esquina. Certo. Tchau. Esta é a nossa casa. E você pode entrar e ficar à vontade, está bem? E também pode beber ou comer alguma coisa, o que você quiser. Aqui, querido, por aqui. Esta é a entrada. Vamos entrar. Vem por aqui. Joyce, acabo de ver um cara estranho no carro da Peg. Não deu para ver muito bem quem era. Só vi que era pálido. Tá bem, eu já estou indo. Não faça nada sem mim. Tá bom, tchau. Certo, já estou indo. Já chegamos. Viu? Esta aqui é a sala de estar e logo ali ficam os quartos. Você quer ver as fotos? Está bem. Bom. Este é meu marido, Bill. Ele é campeão de boliche. Você sabe o que é boliche? É boliche. Não, então, aqui eles estão no lago pescando. Acho que o Kevin está de mau humor porque não pescaram nada naquele dia. E esta aqui é minha filha, Kim. Na festa de formatura. Acampando na montanha com alguns amigos, mas chega daqui a alguns dias e você vai conhecê-la. Ela não é linda? Esta é a minha família. Ah, venha comigo, eu vou lhe mostrar o resto da casa. Aí você pode descansar e ficar à vontade. A cozinha fica logo ali. Pode pegar tudo que você quiser comer ou beber. Isso são uvas. E aqui atrás ficam os quartos. Eu vou te dar uma toalha e ver se encontro umas roupas para você. Sabe de uma coisa? Eu acho que tem umas roupas velhas do Bill aqui dentro. Elas vão servir em você. Vamos, experimente. Não se assuste, é o telefone. Você pode entrar no quarto da Kim e vestir essa roupa. Eu não demoro. Não, são tesouras. Não, tesouras. Isso aí, sabe? Ele... Ele nasceu naquela mansão, eu não sei bem. Mas você já conhecia ele? Não, acho que é a primeira vez que ele sai de lá. Não diga! Como foi que você o encontrou? Eu não entendi. Escuta, eu tenho que desligar. A gente conversa depois, Marge. Tchau, tchau. Desculpe, Edward. Meu Deus, eu posso te ajudar a se vestir? Ah, obrigado. Ah, pronto. Você cortou o rosto. Deixa eu ver. Eu vou limpar o machucado. Está doendo? Não. Oh, ótimo. Muito bem, agora vou vestir você. Muito bem. Ah, está ótimo. Ficou bonito. Você está lindo. Está uma graça. Ah. Ah. Ai, mas eu tô louca pra ver. Vamos, nós vamos ficar esperando por você. Não tem jeito nessa droga de cabelo. Onde foi que larguei minha tesoura? Edward, por favor. Obrigada. Sabe, eu tenho um amigo médico e acho que ele pode te ajudar. Mesmo? É. Mas eu posso cuidar das cicatrizes. Só vou consultar o manual para ver que produto vou usar em você. Uhum. Kevin, é falta de educação ficar olhando. Kevin, pense em como se sentiria se alguém ficasse olhando pra você. Eu não ligaria. Mas eu ligaria, não faça isso. Ora, isso deve ser uma grande mudança pra ele, não é, Ed? É Edward, querido. Acho que ele prefere Edward. Ah, é claro. O que você fez esse tempo todo naquela mansão antiga? Aposto que a vista é espetacular, não é, Ed? É Edward. O que é? Não, eu só... Aposto que dá para ver o mar, não dá? Às vezes. Bill, pode me passar o sal e a pimenta? Querido, o sal e a pimenta, por favor. Obrigada. Kevin. Kevin. Poxa, aquilo ali é legal. Aposto que são afiadíssimas. Um golpe de karatê no pescoço de alguém... Kevin. Edward, você quer passar manteiga no seu pão? Ótimo. Obrigado. Ei, posso levar ele na minha escola, mamãe? Kevin, agora chega, sim? Você consegue dormir? Eu sei que está tudo meio estranho, mas logo você vai se sentir em casa. Boa noite. Boa noite. Primeiro passa-se o creme de disfarçar olheiras. Depois você espalha, espalha, espalha. O segredo é espalhar. Uhum. Um pouco mais de creme. E a sua pele é tão clarinha. Esta base tem um toque de alfazema. Vamos experimentar aqui o tom exato. Muito bem, o truque é usar esta base. Tive uma ideia melhor. Vamos cobrir as cicatrizes e começar com uma pele totalmente lisa. Que raiva disso! Harley está se aproximando da área de arremesso e se preparando. Tentou e errou. Segunda tentativa, se ele acertar, o time completa os 12 pontos. Mas o placar eletrônico ainda está marcando 11. O que vai resultar em 3 a 1. Aumenta aí, Kevin, eu não estou ouvindo nada. Agora o placar já está... Kevin! Segundo arremesso de Harley é... Ponto! Não te ouvi, seu Buzz! Não, aumente no rádio. Pai! Olha! Essa não. Acabaram com a fita. O que está acontecendo aí, Peggy? Ligue pra mim. Oi, é a Mag. Quem é ele? Ligue pra mim. Dizem que está chovendo a cântaros na montanha. Será que as crianças estão bem? Alô, querida. As garotas estão fazendo o maior alvoroço por causa do seu hóspede secreto. Você não vai conseguir esconder por muito tempo. Ora, mas que maravilha, Ed. Meu Deus, você fez a família inteira aí, não é? Eduardo, vem cá. Não, mas que ideia horrível, filho. Vá lá na garagem e pegue uma lata de óleo. Não queremos que ele enferruje todo, não é? Isso aí. Oh, Edward. Ele não veio do céu. Veio direto das chamas fedorentas do inferno. Ele tem um poder de Satanás. Estou sentindo, não bem. Será que vocês são pobres ovelhas desgarradas? Não somos ovelhas. Não chegue perto de mim. Isso mesmo. Vai embora. Caia fora daqui. Oh, Edward, não liga para o que ela disse. Não se preocupe com ela, Edward. Ela é meia maluca. Nada mais. Família Bugs. Oi! Vocês estão escondidos aí dentro, feito um bando de caracóis? Ai, Joyce! Ai. Que vergonha, aguardando o hóspede diferente todinho só pra você. Achamos que isso é muito egoísmo. É que as coisas andam meio complicadas por aqui. Mas quanta gentileza sua querer ajeitar a situação. A que horas vai começar o churrasco? O churrasco? Ora, você vai demonstrar a sua hospitalidade apresentando o seu hóspede às suas amigas, não vai? Eu trago o salpicão. Eu faço pouco. Ah, eu tava bebida. É. Eu vou trazer a salada russa. Ah, que horas mesmo você disse? Ah, que horas? Bill! 5 horas. Ah, pra nós é ótimo. Ótimo. Ele foi enviado para tentar vocês. Mas ainda não é tarde. Devem afastá-lo de vocês e expulsá-lo. Desprezar a aberração da natureza. Oh, vocês ouviram isso? Uma aberração da natureza. Isso não é excitante. Tchau. Tchau. Tchau. Bill! Sabe, eu sempre digo que não se pode fazer um piquenique ou um churrasco sem ovos recheados. Eles são o melhor, eles fazem a festa. Puxa vida, Eduardo, que maravilha! Eu nem vi que você estava picando tudo, mas que grande ajuda que você... Oh, isso não foi nada. Foi só um arranhão. Não precisa ficar nervoso, querido. Sabe, a Esmeralda não virá. E as outras vizinhas, elas são todas muito gentis. Você não precisa ficar nervoso. Elas estão doidas para conhecer você. Só precisa ser você mesmo. Eu mesmo? Isso mesmo, esse doce que você é. Brincar de tesouro e papel? Brincar de tesouro? É, tesouro e papel. Eu tenho um amigo que é médico e talvez possa ajudá-lo. Que coisa linda. E ele fez tudo bem assim. Ele quer dizer, ele só. Foi incrível. Mas, Oi, Mike. Como tem passado? Oi, olá, Jack. Oi, crianças. Oi, George Monroe. O seu aperto de mão é uma beleza, não é? Oh, Harry, Harry. Eu te vi no campo de golfe na semana passada. É, eu adorei. Compramos uma dúzia de melão e uma dúzia de abacaxi também. Eduardo, tudo bem? Quer comer alguma coisa? Está com fome? Está? Quer um biscoito? Ei, ei, ei. É tão diferente. Completamente diferente. Tá brincando. Ele é tão... misterioso. É. Será que as mãos dele são quentes ou frias? Imagine o que um cortezinho não faria. Ou disparia. Oh, Eddie, estamos conversando. Queremos convidar você para um jogo de baralho sexta-feira à noite. Você gostaria? Só tem uma coisa. Não pode cortar, hein? Também tenho uma deformação, mas nunca me fez mal nenhum. Levei uns tiros durante a guerra e depois disso nunca mais senti nada. Não sinto nadinha. Escuta, não deixe ninguém lhe dizer que você é aleijado. E quem é aleijado? Minha nossa! Não seja ridículo, você não é aleijado, você... Como é que chamam mesmo? Excepcional. Meu nome é Joyce e eu reparei que você ainda não provou nem um pouquinho da salada russa que eu fiz especialmente para você. Permita-me. Ah. Você tem que provar isso. É receita da minha mãe. É, deixem o rapaz mastigar. Sabe, eu nunca vi uma pessoa como você. Eu vou pra jardinagem. Vou precisar de você na minha casa. Ah, eu também. Eu quero uma carreira de anjinha. Eu sinto muito, amigas, mas ele prometeu ir à minha casa primeiro. Não prometeu, Ed? Muito bem, todo mundo. Peguem seus pratos. Hora da sopa. Eu pensei que era churrasco. O quê? Eu pensei que era churrasco. É, sim, é churrasco. É uma figura de linguagem. Ed precisa aprender a não interpretar tudo literalmente. Agora faz de conta que estamos na sala de visitas e que o anfitrião está servindo o chá. Neste momento surgem várias dúvidas. O homem deve se levantar ao receber a xícara de chá? Você pode pegar os cubos de açúcar com as tesouras? Não. É de bom tom aceitar repetir o chá? Você deve desdobrar completamente o guardanapo ou deve deixá-lo dobrado ao meio? É tão fácil cometer gafes embaraçosas, mas a etiqueta nos diz exatamente o que se espera de nós e nos poupa de todas as humilhações e desconforto. É chato. Então vamos mudar para poesia. Havia um velho na cidade do Cabo que confeccionou roupas de crepe. Quando lhe perguntaram se rasgavam, ele respondeu: aqui e ali, mas me deixam tão serelepe. Isso mesmo, sorria, continue sorrindo, isso mesmo. Muito bem, pessoal, chegamos. Ai, eu não acredito que ainda está tudo ensopado. Estou doida para tomar um banho e limpar essa lama. Ou dormir na cama. Se meus pais ligaram o alarme, estou ferrada. Vou ter que dormir no quintal de novo. Eu mandei você ligar e avisar que íamos voltar antes. Isso mesmo. Você ligou? Não, ele prefere reclamar. E como vou ser o centro das atenções? Você não ligou para os seus pais? É, mas eles não mantêm a casa em estado de sítio. Tchau, pessoal. Obrigada pela carona. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau. Não esqueça do braço. Ah, Ed, vamos embora. Muito bem. Arrume isso aqui num instante. Temos uma cama de casal aqui. Acredite, se quiser. Olha, ela já está prontinha. Muito bem. Já está pronta. O que houve? O que é? Ficou nervoso? Você ficou muito tempo trancado naquele castelo. Ainda não conhece nada a respeito do mundo maravilhoso das adolescentes. São todas loucas. Toma, rapaz. Isso vai te acalmar. O que é isso? Limonada. Eu não sei o que acontece, Ela chega a uma idade, as glândulas se desenvolvem, o corpo cresce, ficam loucas. Glândulas? É, glândulas. Glândulas. Eu tento não pensar nisso. É bom, não é? Vem, você passa a noite no quarto do Kevin e amanhã a gente arruma o seu quarto. Mãe, por que você trouxe esse cara pra cá? Meu amor, eu não podia deixá-lo solitário lá em cima. Você teria feito a mesma coisa. Mas por que ele tem que ficar aqui? Ai, meu Deus, Kimmy, admira muito você. Ele não tem culpa de ser assim. Tem um pouco de compaixão. Eu tenho compaixão. Ora, então vamos lá cumprimentá-lo. Desça e pegue na mão dele. Pegar a mão dele? Ora, não literalmente. Meu Deus, você tem um susto nele. Eu dei um susto nele? Oi, Bill. Eu só queria que vocês dois fossem decentemente apresentados. Edward, essa é a nossa filha Kim. Kim, este é Edward. Ele vai morar conosco. Oi. Eddie! Está com sede? Kisses, quietinha! Fique quietinha! Querida, não consigo nem escutar os meus pensamentos. Ah, garotinha mais linda da mamãe. Ah, você aceita um copo de limonada geladinha? Limonada? Um golpe no pescoço de alguém e ponto final. São as lâminas mais afiadas do mundo. Elas cortam qualquer coisa. E aí? Essas figuras esquisitas me dão arrepios. Você devia ver o palhaço no quintal da senhora Peters. Kim! Oh, não. É ele? Ele está chamando Kim. Pare. Edward, você esqueceu os biscoitos. Não esquenta, Ed. Ela está te esperando. Vamos. Bill, sabe o que o Edward me contou? Que almoçou com a Jack hoje. É mesmo? Ela redecorou a cozinha toda. Minha nossa. Pintura nova, armário novo, pisos novos, um micro-ondas novo e máquina de lavar louça. Não é maravilhoso? Não é uma beleza? Tim, você não me contou que a sua mãe redecorou a cozinha também? É, o meu pai comprou um monte de brinquedos novos. É mesmo? TV de tela grande, vários CDs, vídeo de quatro cabeças. Que maravilha. Como eu gostaria de ser rica também. Mas ele mantém tudo trancado. Meu pai tem um quarto onde guarda as coisas para que eu não possa usar nada. É tão pão duro que nem me ajuda a comprar um carro. Ele deve querer que você mesmo compre seu carro. Eu concordo com ele. É bom pro caráter. Você vai dar mais valor. Pai. Falando em dinheiro, pelo que consta, você não está cobrando pela jardinagem, Eduardo? Não, Bill. Marge está fazendo biscoitinhos para ele. Meu amor, as necessidades da vida não se compram com biscoitos. Não se compra um carro com biscoitos, não é verdade, Jean? É verdade mesmo, não dá. Eu não posso comer isso. Ele pegou com as mãos. Eu acho que é anti-higiênico. Me desculpe. Querida, você quer que eu ajude a limpar? Não, tudo bem, mamãe. Eu não vou demorar. linda. Obrigada. Não vai demorar muito, ela só precisa escolher o estilo. Depois vai ser rápido. E você quer um completo? Está bem. E você quer fazer mise en place? Não vai demorar muito. Eu quero que faça assim bem. Logo, logo. Diferente. Que cachorrinho mais lindo. Eu queria que ficasse alto, assim, meio fofinho, sabe, igual o meu cabelo. Mas não tenha medo, Kiss. Você vai ficar lindinha, vai ficar tão linda. Ah, mas ela já é. Oh, puxa. Você me deixa estupefata, eu juro, olhe só isso. Ah, já cortou o cabelo de uma mulher? Cortaria o meu? Foi a experiência mais emocionante de toda a minha vida. Chamar a diretora da companhia. Cheguei. Estamos aqui, querida. Oi. Oi. O que você fez com o cabelo? O Eduardo cortou, não está lindo. Alô? Alô? Eu não acredito que estou falando com você. É uma grande honra. Está tratando uma pessoa especial? Sim, sim, está na minha frente. Então você sabe tudo sobre ele. É exatamente isso que estou usando. Bom, estou tendo problemas para conseguir a consistência certa. Bom, só um pouco. Então tente o número 21. Eu vou experimentar. Agora um pouquinho do 418. Mas que sugestão mais criativa. Depois me conte o resultado. É claro que sim. Muito obrigada. Até logo. Até logo. Não é à toa que ela é a diretora. Sabia que ela começou como representante de vendas igual a mim? Eu sempre quis conversar com ela, mas até agora não tinha tido motivo. Obrigada, Edward. Ela teve alguma ideia? É claro que sim. Deixa que eu abro. Golfe e tênis. Chegamos. Vamos amolar você. Amolador de faca de tesouras. Não trouxe? Não, eu não acredito. Mas que fria. Oi! Até logo. Até logo. Ei, você tem a chave? Não. Ai, eu podia jurar que estava dentro da bolsa. Então, não tem jeito. Uau! Obrigada. Ed, garotão, muito bem. Ei, você não quebrou nem arranhou nadinha. Seja bonzinho e grite quando chegar alguém, tá? Mas que história, hein? Querem perguntar alguma coisa ao Ed? É, vou dar a volta. Pode perguntar. Qual é a melhor coisa da sua nova vida na cidade? Os amigos que eu fiz. É. Mais alguma pergunta? Você já pensou em fazer cirurgia corretiva ou protética? Conheço um médico que talvez possa ajudá-lo. Eu gostaria de conhecê-lo. Daremos o nome depois do programa. Muito obrigado. Muita gentileza. Mais alguém? Se tivesse mãos, seria uma pessoa comum. Sim, eu sei. Acho que ele gostaria. Mas aí ninguém acharia você especial. Você nem estaria na televisão. Acho que eu verei. Eduardo será sempre especial. Mais perguntas? Sim, pode se levantar. Seu trabalho é diferente e original. Está planejando abrir algum salão de beleza? Ah, mas que grande ideia. Realmente é uma grande ideia. Mais alguma pergunta? Ah, sim, levante-se. E você tem namorada? Claro que tem, certo, Kim? Certo, Kim. Ótimo, agora ele começou. Para com isso, cara. Você começou. E daí? E então, Edward, existe alguma mulher especial na sua vida? Está tudo bem. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos após os comerciais. Por que você está rindo? Ele se machucou. Foi só um choquinho. Ah, só um choquinho, é? Queria ter gravado isso. Daria minha vida para ver isso de novo. Você não está entusiasmado? É tão emocionante. Você vai ver só. É excelente. Exatamente o que estávamos procurando. O nome do salão vai ser Paraíso. Já chegamos. Bem aqui eu vou colocar uma fila de espelhos novos. E bem ali atrás eu acho que vou... Ed, vem comigo, gatinho. Nessa parede uma estante cheia de cosméticos novos. E ao longo desta fila aqui... Peg pode vender os cosméticos. É, claro. E ali, é claro, a gente lava a cabeça. E aqui é que eu vou ficar para receber as clientes. Ah, mas ali atrás é que eu quero realmente te mostrar... Ed, aquilo é o que eu quero mesmo te mostrar. Aqui será o depósito, onde vamos guardar tudo. E o que eu quero é que você me ajude a tomar uma decisão. Oh, querido, não, não, não faça isso. É perigoso. Eu quero que você fique sentado aí. Eu tenho uns aventais. Você quer que eu vista para você ver? Quero. Este é o meu favorito. Porque é amarelo. E para que serve? Para parar os pedacinhos de cabelo que caem no pescoço. moço. E tem também esse roxinho aqui, sabe? Você pode se enrolar nele bem assim. Eu gosto desse aí. Oh, Ed está tremendo. Eu também. Estou esperando por esse momento há tanto tempo. Edward! Edward, volte aqui! Você não pode fazer isso! Velcro, meu amor. Com velcro ele fica preso direitinho. Eu nunca vi isso. É, eu vi isso. Desculpem o atraso. Oi, Eduardo, desculpe, querido. Tivemos que começar a jantar sem você. Pode escolher. Então, Eduardo, teve um dia produtivo? A senhora Monroe mostrou onde vamos abrir o salão. Você pode ter um balcão de cosméticos. Ah, não seria ótimo? Ótimo. E ela me mostrou a sala dos fundos e começou a tirar a roupa. Eduardo, você nem imagina como estou empolgado. Estou muito contente. Esse negócio de salão de beleza vai te ensinar muito. Não há nada como ter um negócio próprio. Eu nunca tive um negócio, mas, pelo que entendo, é uma grande satisfação para um trabalhador. Acho que o banco é o seu próximo passo. O banco? É, pegar um empréstimo para começar a vida. Não precisa se preocupar. Com o seu talento e a sua reputação, vai ser moleza. É. Banco. Sem referências. Não tem registro de emprego anterior, nem poupança ou investimentos pessoais. Não tem carteira de identidade e talvez nem mesmo exista. Ele não tem garantias. Não, a casa já está hipotecada, mas será que isto aqui não faz diferença? Você não leu que a esposa do prefeito está ansiosa para se tornar cliente dele? Não podemos fazer nada. Bom, vá tirar uma carteira de identidade, abra um crédito e compre um automóvel. Você tem uma vantagem. Pode fazer uma daquelas placas de deficientes e estacionar sem problemas onde bem entender. Ai, eu não acredito. Isso é um insulto. Mas não se preocupe, ainda não é o fim da linha. Nós vamos arranjar o dinheiro para você. Mas isso é arrombamento. Olha, os meus pais têm seguro de tudo, entendeu? O que vai custar? Só papelada e nada mais. Em uma semana, meu pai terá tudo novinho outra vez. Não dá. Olha, tem um cara que vai pagar pelas coisas. Jim, eu não quero fazer isso. Mas você não queria uma picape igual a do Daniel, onde a gente possa ir sozinho onde quiser? Hã? Com uma cama na traseira? Por que você não entra sozinho? Porque meu pai mantém aquele quarto trancado e precisamos do Edward para entrar lá. Mas você não pode pegar a chave enquanto ele está dormindo. Olha, não entendeu. A única coisa que ele deixa solto é o cachorro. Quinho, Zé Navalha faria qualquer coisa por você. O que você disse não é verdade. Ah, não? Por que não pergunta pra ele? Não é justo. O que isso tem a ver com justiça? Não existe outra maneira. Mas tem que haver. Já quebrei a cabeça. Não quero a nossa própria picape? Quero. Jim, está tudo aceso. Ah, tudo bem. Acende automaticamente. Estão viajando, eu já disse. Isso mesmo. É para evitar roubo. É. Desligou o alarme, certo? Desliguei, sim. Shhh, agora vamos, vamos. Ai, não acredito que isso está acontecendo. Tem certeza de que ele não sabe que é a casa do Jim? Ele nunca veio aqui. Essa pessoa roubou de você? Shhh, fale mais baixo. Já disse que roubou, certo? Vem, agora vamos. Conte aos pais dele, que eles obrigam a devolver. Shhh, escuta, eu já tentei isso, mas os pais são iguais a ele, sabe? Prometeu a Kim que faria isso. Agora vamos, vamos. Vem cá. Muito bem. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos lá. Qual é, cara? Vamos de uma vez. Vamos. Vamos. fazer um fio separado. Vamos! Não, Tim, não podemos deixá-lo aqui. Podemos vê-lo agora? Podem ver, sim. Ele vai ficar detido esta noite. Ele vai passar a noite na cadeia? Podem vir buscar de manhã. Oh, meu Deus. Oh, Edward. Olá, Edward. Oh, Edward, querido. A culpa é minha. Pelo amor de Deus, filho, o que te passou pela cabeça? Por que não demos um exemplo melhor? Quer dizer, você viu que eu estava com inveja do dinheiro dos pais de Jim. O que íamos fazer com aquelas coisas se você pegasse? Eu disse, nós vamos arranjar esse dinheiro de qualquer maneira, mas jamais pensei em roubar. Querido, não é roubando que se consegue coisas. Roubar não é maneira de se conseguir nada. Isso mesmo, só problemas. E você está muito encrencado agora. Oh, Eduardo, por que você teve que fazer isso? Malditos programas de televisão. São pragas do inferno. Ou alguém te obrigou a fazer isso? Tudo bem com ele, doutor? Os anos passados em isolamento não equiparam com as ferramentas necessárias para distinguir o certo do errado. Ele não teve contexto, viveu sem orientação nenhuma. Além disso, o trabalho dos cultores de jardim, cabeleireiro, etc., indicam que ele tem uma grande imaginação e caráter. Parece claro que o conhecimento do que chamamos realidade está radicalmente subdesenvolvido. Mas ele vai viver bem lá fora? Ah, sim, ele vai viver, sim. Olha, chego a perder o sono preocupado com você. Cuide-se bem, entendeu? Por acaso eu estava acordado. Escutei aquele barulho todo e corri para a rua. Estava eu sempre tive a nítida impressão de que havia algo de errado nele. Podia ter sido a minha casa. Podia ter sido de qualquer uma de nós. Eu avisei vocês, não avisei. Eu vi o sinal de Satanás nele. Vocês não me deram ouvidos, mas agora vão dar porque vocês viram também. O que você tem a dizer em sua defesa? Nada. ele não quer conversar agora. Coisa. Por quê? Não, ele... Ah, será que... Ele não pode falar agora. O que você tem a dizer sobre isso? Será que foi alguma cilada? Nenhum comentário? Não. Você não responde nada em sua defesa? Não, agora não. Nós não podemos agora. Por favor. Fale alguma coisa. Quem sabe outra hora. Desculpa. Ah, pelo amor de Deus, Luiz, será que só vou te ver na sua festa de Natal e você não vem para cortar o cabelo? Vai fazer festa? É claro que vamos fazer festa esse ano. Fazemos todos os anos, por que não fazer? Ora, com essa prisão, você deve estar com vergonha de nos receber. Ah, não. Você pode pensar assim, mas está errada. Você está aqui. Eles não te machucaram, não é? Você ficou com medo? Eu tentei fazer o Jim voltar, mas não se consegue nada dele. Obrigada por não contar nada sobre nós. Não tem de quê. Deve ter sido horrível quando te contaram de quem era a casa. Eu sabia que era a casa do Jim. Sabia? Sabia. Então, por que fez aquilo? Porque você me pediu. O que é com você? Quando é que vai parar? Eu já fiz o que pude. Meu velho pensa que ele é retardado, senão eu estaria na cadeia. O que mais quer de mim? Podia ter dito a verdade. E você também, estava lá. A ideia não foi minha, sabia que eu não queria fazer. Mas bem que fez. Não entendo por que dá tanta importância para isso. Jeito de trocar as cortinas e as toalhas, mas a nossa confiança em você, Eduardo, não vai ser tão fácil recuperar. Pai. Tá bem. Um pouco de ética. Você vem andando pela rua, encontra uma mala cheia de dinheiro, não tem ninguém por perto, nenhum ser humano à vista. O que você faz? A. Fica com o dinheiro. B. Compra presentes para seus amigos e seus entes queridos. C. Dá aos pobres. D. Entrega tudo à polícia. Pai, que coisa mais idiota. Que? Eu fico com a grana. Toma jeito. Eduardo? Ei, que tal irmos todos jogar boliche depois do jantar? Ia ser legal. Você não vai sair com o Jim? Não. Não? Sabia que a aula de hoje foi super legal? Um garoto levou uma caixa de filhotes de gambá com uns 10 ou 12, todos peladinhos, sem pelo nenhum. Querido, isso é fascinante, mas acho que seu pai ainda não terminou. Obrigada. Eduardo, estamos esperando. Dar aos meus entes queridos? Oh, Eduardo, parece mesmo que é isso que devia fazer, mas não é. Seu burro, todo mundo sabe que você deve entregar tudo à polícia. Boa resposta, Kevin. Mas pense um pouquinho, pessoal. Quer dizer, seria a melhor coisa a fazer, e é o que eu faria. Não estamos tentando confundi-lo, estamos tentando facilitar as coisas para ele, então vamos parar de brincadeira por enquanto, está bem? Eu estou falando sério, papai. É a coisa mais bonita a fazer. Não se trata de beleza, trata-se de certo ou errado. Cala a boca. Oh, pelo amor de Deus, é por isso que o Eduardo não distingue o certo do errado vivendo com esta família. Ouviu falar do que ele fez com as cortinas da Beck? É inacreditável que vão fazer festa de Natal assim mesmo. E você vai? Não, eu acho que não. Ele praticamente estuprou a Joyce, ameaçando com aquelas tesouras. Foi um milagre ela escapar. Ah, eu não tenho nada contra Bill e Peg, mas... Eu sei. Eles têm uma filha adolescente em casa, coitadinhos. Depois do que aconteceu comigo, dá pra imaginar. que você disse a Peggy sobre a festa de Natal? Disse que íamos fazer o possível. Eu também menti. Eduardo, você quer cortar meu cabelo? De novo? É, claro. Tenho orgulho de ter você como cabeleireiro particular. Oi, querido. Oi. Kevin, você quer brincar de tesouro e papel? Não. Por quê? É muito chato, eu tô cansada de ganhar sempre. Tenha consideração com os outros, tenha modos. Não ligue para isso, querido. Vem. Corte meu cabelo. Bem curtinho. Boas festas. Vi três navios se aproximando no dia de Natal, no dia de Natal. Vi três navios se aproximando na manhã do dia de Natal. Precisa de alguma coisa mais. O que você acha, querido? Mais sinos? Mais sinos. É isso. Mãe, você acha mesmo que devemos fazer essa festa? É, claro que devemos fazer a festa. É claro que sim. Quer dizer, é o que precisamos para acalmar as coisas. E tudo voltar ao normal. Você tem mais algum sino, meu bem? Agora chega, cara. Foi só um arranhão, Jim. Juro, não é nada. Pra mas trás, não é nada. Costardela, eu te mato. Não, isso não foi nada. Chame foi o médico, ele atacou aqui. Não, ele não me atacou. Afaste-se dela, entendeu? É sério. Você não pode tocar em nada sem destruir. Quem você pensa que é pra continuar vivendo aqui, hein? Você fique sentadinha esperando eu trazer um pouco de gelo. Fique aí, eu não vou demorar. No dia de Natal. Desapareça daqui! Vá pro inferno! Vá, seu aleijão! Eduardo, onde você vai? Onde ele está? Ele te atacou! Não, não atacou e você sabe disso! Tá maluca? Eu vi tudo! Jim, eu não te amo mais. Eu quero que você vá embora, entendeu? Cai fora! Tá falando sério? Vou te perder para aquilo? Ele nem é humano! Desapareça daqui, tá bem? Vai embora! Pai, você viu para onde o Eduardo foi? Ah, eu sei lá. Ele foi descendo pela rua. Ai, então a gente vai ter que procurar, mãe. Nós temos que... Podem entrar. Deixem que eu cuido disso. Eu vou procurar ele. de doçura. Não é um cortezinho à toa. Olá, senhora Bugs. Vim falar com o cara das tesouras. Ele não está. Obrigado. Meu Deus. Eu vi, eu tenho certeza de que ele foi para aquele lado. Que horror, como é que pode acontecer uma coisa dessas? É horrível, isso. Ai, que bom que você chegou. Estou procurando o homem das tesouras. Ai, meu Deus. Tudo bem, acalme-se, acalme-se. Vão para casa, eu cuido disso. Volte para casa. Ai, meu Deus. Tá tudo bem, mas tem que pegar ele. Mas se você sabe que pode acontecer, onde acho? Que horas são? São quase 8:30. Grande festa, hein? Ai, onde eles estão? Eu espero que ele esteja bem. Eu também, querida. Sabe, quando eu trouxe o Eduardo para morar com a gente, eu não parei para pensar direito e nem no que podia acontecer com ele. Ou conosco, ou com o nosso bairro. Agora eu acho que talvez, talvez seja melhor que ele vá. Que volte para lá. Lá em cima, pelo menos, ele estará seguro. E a gente voltaria ao normal. Fui até a casa dos Whitmans, mas não consegui encontrá-lo. Essa não. Puxa vida, então vamos pegar o carro para procurar por ele. Aonde está o Kevin? Na casa do Max. Ah, pelo amor de Deus. Onde você pensa que vai, senhorita? Eu vou com vocês. Não, você vai ficar porque pode aparecer alguém. É, não vamos demorar, querida. Edward? Você está bem? Estou. E você está bem? Uhum. Onde é que está todo mundo? Procurando você. Me abrace. Eu sei que ainda falta muito para o Natal, Edward, mas... eu tenho um presente para você. Um

Eles estão ouvindo? Eu machuquei o Kevin. Não, ele está bem. Ele só estava assustado. Edward, eu fiquei com medo. Pensei que estava morto. Mas eu não. Adeus. Eu te amo. Está morto. O teto desabou sobre ele. Eles se mataram. Vocês podem conferir. Aqui está. Eu vou para casa. E ela nunca mais o viu. Nunca mais depois daquela noite. Como você sabe? Porque eu estava lá. Vovó, você poderia ter subido lá e ainda pode ir. Não, eu Agora estou muito velha. Prefiro que ele se lembre de mim como eu era antes. Eu não sei. Não com certeza, mas acredito que esteja. Sabe, antes dele aparecer, nunca levou. Depois que apareceu, devo. E se ele não estivesse mais lá, eu acho que não estaria nevando. Às vezes me surpreendo dançando na neve.